um preto e um branco. Estavam a trabalhar ali no Soares da Costa. Os gajos não arranjaram casa, o que é que eles resolveram fazer? E morar para um conta todo lixo. Os gajos já há bastantes dias lá dentro, vira-se o branco para o preto. Olha lá! Foda-se, um gajo não arranja casa. Não arranja mulheres, não arranja nada. Olha, vamos comer aqui o com um ao outro. Pode ser, tu é que vais sofrer, caralho. Pode ser, olha, primeiro como eu a ti, hã? Pode ser, para mim tudo bem. Bem, o preto lá se põe em posição, o branco saca do bregalho e começa a esfregar um líquidozinho. E o preto... Que essa merda aí, branco, aí, nos cabeça? Isto? É vaselina, pá, é para não te doer muito. Ah, tá bem, amigo aí do caralho, tu. Bem, o gajo lá enraba ao preto. Termina e chega a vez do preto. Preto saca do seu mangalhão, pai, que 90 centímetros. Começa a esfregar um líquido verde na cabeçorra. Ei, com essa merda, velho, estás a pôr na tola, hã? Ei, aqui? Sim, isso. Bix, vá por um, não areja no pormão.